engraçado como alguns ruídos nos chegam à memória acompanhados de odor. Até mesmo porque não dá para falar da Afogados sem falar de sua feira. Ali, colada à sua estação de metrô homônima. Feira que vende peixe, vende carne e vende fumo. Feira onde não raro se vê cidadãos com peixeiras à cintura. Mesmo que estes mesmos cidadãos não trabalhem no ramo dos açougues. Talvez por causa desses transeuntes armados é que este bairro apresenta presença constante nas páginas policiais. Afogados e o resto do Recife.